Quem vem, vem puxando o bonde. É o Renatinho e o Alemão. Bota a cara só pra ver, vagabundo. Ó, oh, vamos enquadrar, vamos enquadrar. Vê se é ladrão, vai. Vê se é ladrão. Encosta, encosta. Bora, lentamente. Sai do carro, mão na cabeça. Desliga o veículo e põe as mãos onde eu possa ver.